O Conselho de Segurança Comunitária dos Bancários, Consegue Bancários, conjuntamente com a paróquia Menino Jesus de Praga e o Rotary Clube de João Pessoa Bancários, estão promovendo hoje, sábado, dia 11 de setembro, às 4 da tarde, uma missa campal em ação de graças pelo início das obras de infraestrutura da comunidade do Timbó. A celebração acontecerá no terreno onde estão sendo construídas as casas para a comunidade. Um sonho de 10 anos que começou a tornar-se realidade quando essas três instituições realizaram em parceria o projeto Comunidade Preventiva, que resultou na ocupação cidadã do Timbó por 31 dias do mês de março e a reivindicação junto às autoridades competentes para a realização dos serviços de construção de casas, pavimentação e drenagem de 100% da comunidade. Autoridades convidadas a comparecerem à comunidade conheceram de perto a realidade e comprometeram-se ao encaminhamento de soluções para os seus problemas. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, com a presença na comunidade do senhor prefeito municipal em audiência pública, assumiu o compromisso perante a comunidade da realização dessas obras de infraestrutura ainda este ano. Com o início das obras nesse mês de agosto de 2010, apenas 4 meses após o projeto Comunidade Preventiva, o Timbó encontra-se em festa. E nada melhor do que agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas, que significam uma considerável mudança de vida para essa população, que conquista assim um ambiente digno e necessário a uma melhor qualidade de vida e a criação dos seus filhos. Mais uma vez, mãe, Maria, nossa mãe.